aos modos que aprendeu, que faz um olhar para o outro e achar que o moço sou eu. Neste custo de julgar vamos fazendo a nossa vida, à espera que a do vizinho seja sempre a mais fodida. Nem sequer vemos que lá acima é que está quem segura o fio, e hoje que é uma corda amanhã pode vir ao pavio. Mas fica frio, pior do que a morte não te aparece. Ou será que a morte que não vês em ti é uma benesse? Sofre mais quem não esquece, ignora quem desconhece e pede absolvição para que o pecado não cesse. Direito por linhas tortas quiseram que acreditasse, livrai-nos do mal, amém, boy, quiseram que eu rezasse. Reinos e promessas de lobos com pele de cordeiro, manter o povo burro para lhes sacar o dinheiro, isso é feio. Esforço-me por descobrir a forma de fugir à norma e ser o monstro que a vida nos torna. Esforço-me por descobrir a forma de fugir à norma e ser o monstro que a vida nos torna. Esforço-me por descobrir a forma de fugir à norma e ser o monstro que a vida nos torna. Descobrir a forma de fugir à norma, de ser o monstro que a vida nos torna. Sim. É tempo de curtir, mas não me faltam pontos para partir para desbunda. Sim.

cada opinião que trazes vale por mil sentenças. Quando estás das forças, não motivação apenas. E aposto que não reparas, que nem sabias que existe admiração até nas minhas atitudes frias. Se eu pudesse ser diferente e mudar por ti, ser o que mereces e manter-me assim, trocar a vida que tenho pela que desejas e não ter cheiro de lágrimas quando tu me beijas. Ser o teu poeta no momento que mais sentiste, o teu mais que tudo quando tudo o resto é triste. Se eu pudesse era tudo como preferes, mas eu não posso ser tudo aquilo que queres. Se pudesse, roubava o tempo do mundo, fazia cada momento durar mais do que um segundo e sussurrava: quanto tempo é só nosso? Se pudesse, fazia por ti tudo o que não gosto, em cada olhar que ficava, cada beijo que dou, a cada palavra amiga. Sozinha nos conta esta história tão leve, por mais breve que seja, faz e teve um só momento, por mais esquecido que esteja. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Olha, por acaso Samuel, porém tomar uns beats, meu, tenho umas letras bacanas ali a rimar na rua, só não se dizer gajo lá de fora, isso não pode ser, meu, quer dizer que não são os gajos de céu, para apresentar a tua zona. Este é o primeiro dia do resto, a minha vida a ver cash numa fatia de empréstimo que só devia ser do honesto e modesto, e essa é garantia para quem investe no sequestro da minha quantia. Ok, protesto essa via, mestre, alma fria, nunca se confia em ninguém demasia. Protesto quem agencia, por isso eu não tenho agente. Testo a minha inteligência e eu já não sou erro. Editoras e jornais, dias estáis e intelectuais não percebem rimas só instrumentais. Eles pisam no rap de ouvidos tapados, mas eu volto com mais força, tiro pelos rapazes. Sou sinto angústia na indústria, porque para ter sucesso não o que se faz ou que se sabe quem se conhece. Por isso eu peço às editoras, apontem o que eu disse, não se esqueçam que eu sou real no meu press release. Porque hoje em dia é minuto e alguém ser puro num sorriso. E não escondo nada, façam já um striptease. E eu não quero um drawer, só quero o despirto uniforme. Como faz um brainwash quando eu quero um brainstorm. Não há limite, rádio é dito, eu sinto fome. E as cantores de merda para mim são sitcom. Eu decido logo quando cifrão, cifrão. E decido se descendo assim não, mas se não, ouvirão. Eu já não babo grupos a partir de agora. Já não me preocupo a partir de agora. Estranhos preparam ganhos para picar do meu bolo, mas o meu controle vou pôr no meu people. Eu já não babo grupos a partir de agora. Já não me preocupo a partir de agora. Estranhos preparam ganhos para picar do meu bolo, mas o meu controle vou pôr no meu people. Para fazer a pressão, ou não consigo nação. Hip hop sem consignação, sem consideração. Topa a situação, roubam quem citação. A prova de hesitação na roda da exploração. Nova escravatura, o corpo feito com coração. Sem amor duradouro, vocês não representam. São representação, quero pensão, deslocação e alimentação. Faça uma apresentação de valores, credos, completos de tentação. Que não pedes, não podes, não deves. E se queres fazer algo construtivo, paga o que eu demonstro ao vivo. Não inventes grandes eventos em grandes e bons investimentos. Não sou caroço, não quero orço nos meus orçamentos. Só aposto na moda, cambada de oportunos. Eles não amam hip hop, ouvem hip hop por turnos. E eu não lupo para ter vários convites de quem trabalha para ter várias mites. Boy, é melhor que me vides. Com putos que pedem beats, eu nem sequer os conheço. Por isso não me peças nada, boy, pergunta-me o preço. Eu não quero ouvir birrinhas tipo: quem é esse? Quem é esse armado em tese? Ou tipo que eu não mereço? Já vi que a gentileza é fraqueza e eu já não sou fraco. A mim já não me comem porque eu fico o homem do fraco. Eu respeito de um sujeito, não respeito ao meu sustento. A partir de agora sou pimba, só pré-pagamento. Brincamos o movimento, o que é que tenho também, mas só confio na minha mãe e mais ninguém. Eu já não babo grupos a partir de agora. Já não me preocupo a partir de agora. Estranhos preparam ganhos para picar do meu bolo, mas o meu controle vou pôr no meu people. Eu já não babo grupos a partir de agora. Já não me preocupo a partir de agora. Estranhos preparam ganhos para picar do meu bolo, mas o meu controle vou pôr no meu people. Yeah. Vocês obrigaram-me a ficar assim, né? Eu não tomava, eu estava humilde. Agora, por causa de uns outros, vou levar tabela. Mesmo assim, né? Tipo cheiro de Olivais. Cheiro de Olivais, antigamente, estava tranquilo, mano. Só usar normal. Eu lavo tantos conteúdos, obrigaram toda a gente a sua. E agora é mesmo assim, mano. Se não vieres com o teu corpo, mas nem vale a pena, mano. Nem vale a pena. Pergunta à tua prova, mano. Quem precisa mais de queima? Quem precisa mais de queima? É a nossa pergunta. E agora podia estar aqui a queimar vocês todos, mano. Mas não, fui da pobreza quem me põe a viver. Tipo, Cage Dino Boy, põe-me a viver. Vira Puma Boy, põe-me a viver. Little John Boy, põe-me a viver. Num tempo era o põe-me a viver. Em resto eu sou esse a dizer: vem, vem, vem por aqui. Vem por aqui. Não, não vou por aqui. Só vou por onde me levam meus próprios passos. E nunca vou por aqui. A minha glória é criar. Eu tenho a minha loucura. Não sei por onde vou. Não sei pra onde vou. Sei que não vou por aí. Faz o que tu coração diz. Deixa falar. Eu sei que às vezes